Jairzinho Pressão e Gordo. Vamos estremecer. Agora. Bora pra endoidar. Bora, Dinho e Gordo. Bota pra endoidar. Chegou a hora do show, Boninho. Bora, Dinho e Gordo. O Caribe é show. Bora, Dinho e Gordo. E hoje mais uma quinta de sucesso. E olha como tá bonito. Bora, Dinho e Gordo. Bota pra endoidar. Vai começar. Bora, Dinho e Gordo. Bota pra endoidar. Bora, Dinho e Gordo. Bota pra endoidar. Vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão, vai começar a pressão. Vai fogo, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo. DJ Lute é o brabo, boa. Pegando fogo, a referência tá na área. Aqui é só pressão, eu não quero saber de nada. Dinho e Gordo tão tocando, segura o coração. Os gordos tão na área, então é rock de ladrão. Tá na hora, Boninho! A referência tá na área. E aí, Caribe? Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Paysandu, põe a mãozinha pra cima aí. Quem é do Remo, que tá na Série B, põe a mãozinha pra cima. Vai começar o show, Boninho. Joga a mãozinha pra cima que vai começar. Vai começar assim, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Japa Gravações. DJ Lute é o brabo, porra. Começou! Roger! Põe a mãozinha pra cima e grita: hey! Oh! Hey! Oh! É a referência que tá na área! Hey! E aí, Boninho? Segurou, segurou, segurou na batida. Então bota pressão que a referência tá aqui, ó. Vem, vem, vem comigo assim. Vem no batidão, no batidão, no batidão. Vem no batidão, no batidão, no batidão. Bora virar. O embaixador Spike da internet chegou e falou. Ele veio direto de Fortaleza. Já não aguentava mais saudade. E aí, embaixador? Olha a cúpula na área! Bora botar pra cima! E o meu parceiro Patrick Lobo falou: eu também já tava com saudade desse rock do Caribe! Aplicativo Rock Doido tá na área! Bora botar pra cima, Boninho! Quando o Dinho tá tocando, olha o que a galera fala. E o meu parceiro Arthur Menezes da cúpula falou: e vai do caqueado, caqueado. É bagulho doido assim, ó. Faz o caqueado, faz o caqueado. Observe que ninguém fica parado, ó. Toma, caqueado, toma, toma, toma. É muito caqueado, é muito caqueado. Já chegaram, que ninguém fica parado. Dinho e Gordo já chegaram, que ninguém fica parado. É muito caqueado, um Gordo e o Dinho. É muito caqueado, um Gordo e o Dinho. Bora, Pitbull, pega essa cachorra. Bora, Pitbull. DJ Yud é o brabo, porra. Pega, pega. Pega, pega, pega essa cachorra. Joga o anzol. Puxa o carretel, vai. Joga o anzol. Puxa o carretel. E agora? Mas como é que é? Mas como é que faz? Joga, puxa. Joga. Caqueado, bora. Sal, sal. Eu já tô mil grau. Sal, sal. Eu já tô mil grau. Olha os cara doido. É muito caqueado. Olha os cara doido. É muito caqueado agora. Nós é vagabundo e vagabundo não namora. Nós é vagabundo e vagabundo não namora. Tá lá, tá aqui. Bora, CDC, tá na hora. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto e vrrr, meteu a puta na garupa. E toma caqueado, caqueado, do gingado, caqueado. E aí, Caribe, show, show, show. Toma, toma, toma, O que é vestido da Samba na VV aí é show! Ah, pra geral! Segura! Ele é o rei do caqueado, ele é o rei do caqueado. DJ Dieguinho, seu homem tá na área. Bora, meu amigo Alan Vitor. Sentadinha, vai sentando no Godzinho. Vai sentando no Godzinho. Olha o caqueado, caqueado, caqueado. Bora, maninho, detonando assim, ó. E o nosso gerente italiano. Bora pra cima, Francesco. Então fogo no baque, então fogo no baque, então fogo no baque, então fogo no baque. Pegando todo. O Dini Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. Dini Gordo tá na área e o Rock tá mil grau. Bate o bagulho. Só os cara doido joga a mão e dá-lhe sal, sal, sal, sal e dá-lhe sal. Só usa nos confrontos ele. Sal e dá-lhe sal, sal, sal. Seu amigo Wallace Salles falou. Rock pesado é assim, ó. Vai, vai. E deixa na batida, na batida, na batida, que o bagulho tá doidão e a galera vai dançando. Bora, meu amigo Steve Reis também tá na área. Vai, vai, vai no batidão. Bagulho vai endoidar agora, ó. E agora, maninho? São os quatro caras que a batida... E aí, Spike da internet, olha a cúpula na área. O Rodrigo do Aço, o vereador Pãozinho, o meu parceiro, gerente italiano. Bora, Breno Brasil, bora, Felipe Lopes. E aí, macaco, bora, Wallace Salles. E o meu amigo Pãozinho. E o Gordo Rio. E nosso amigo Xodó mete bala. Ele que pagou um refrigerante de 2 litros pro Felipe Lopes. E vai tremendo, vai dançando, e vai tremendo, vai dançando, e vai tremendo. Vai dançando, e vai tremendo, vai dançando, e vai tremendo, vai dançando, e vai tremendo, vai dançando. Prepara que hoje, sexta-feira, hoje tem fute, vai ser assim, ó. 1, 2, 3, já! De mulher, R$1 a noite toda. O nosso encontro hoje, sexta, no Put Show. Você é o meu pai. Você é o meu pai. Sucesso tá no ar. Meu amigo Leite. Meu amigo Edson, agora Edson. Duvidas, não sobrepõe a paixão. Tampouco tesão que encontramos na cama. E agora? Uma gama de medo de errar. Tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por... E meu parceiro Ivan da Pedreira também, bora Ivan! Você, ele tá na área! Pronta, vem, olha o rei do frango também, tá? Frente a frente com a gente aí, Murilo! comigo. Se liga aí, ó. Isso aqui é firme, ó. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Essa música do Harrison Lemos. Querem é te ver. É muito firme, ó. E os escudos mais a força. Banda R15. Não tenho como conter. Me apaixonaste sem eu ver. Talvez seja cedo para te dizer que a noite eu oro, peço para. Sente a letra. Pra dizer o quanto eu te amo. Dinho Pressão. Então preste atenção. Eu vim primeira mão. Agora! Prometo tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Eu farei de tudo pra ver nesse rosto o sorriso. Verás o nosso casamento. O quanto eu vou me dedicar. Você de mim não sai. Será que é destino? Canta, Manu. Vamos ver. Essa aqui vai virar hino. Peço que não me maltrate mais, pois corro perigo. Tocou aqui, vira sucesso. Eu juro, até tentei, mas faz hora extra esse meu amor. Os brothers Gordo e Dinho Pressão. Eu juro. O Elo dos Malfalados, bora, Elde! Vamos ver. Caralho! Que não me maltrate mais, pois corro perigo. Se liga no som! De gostar. Eu juro, eu tentei, mas faz hora extra, esse meu amor. Eu juro, até te evitei. E aí, como é que é? Como é que é? Como é que é? Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Bora, Cacau! Contigo, Cacau dos Humildes! Agora, você quis ir embora. Ele! Bora, na moral. O Elo dos Humildes também tá na área, o Savito dos Balões. Se tu Bruna Nascimento, bora, Fabi Nascimento! Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau. E o meu parceiro Costelinha! Se tu fosse mil grau. No camarote, ele é só a primeira deu uma Sara. Se tu fosse mil grau. Ítalo Bigodini também tá na área, bora, Ítalo! Mil grau não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Dá de sal, dá de sal, assim, ó! Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ do baile, eu vou sentar na você. Sentar na você. Sentar na você. Sentar na você. Sentar na tua piranha. Vem com gosto, vem com dinho. A solteira. Vem com gosto, vem com dinho. A solteira. A solteira. A solteira. A solteira. Tô solteira agora. A solteira. A solteira. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Vai socando, vai socando, vai socando, vai socando. Chama o teu vulgo malvadão. Godidinho. Malvadão. Dinho gordo. Malvadão. Godidinho. DJ Udi é o brabo, porra. Se for magrinha, eu me amarro no pique, então eu passo mal. Naquele pique eu passo mal, naquele pique eu passo mal. Se for é muita onda! Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Bora, Natsu! E aí, César, faz do César, segura, moleque! E as primas estão na área! Segura! Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will Smith. Vai dançando no passo do Will Smith. As meninas da Discord aqui na frente, um abraço pra vocês, meninas! Vai no caquinhado, caquinhado, caquinhado! Agora as meninas da Discord! Ô equipe, meu Deus. Me chamou pra dar uma volta aqui pra ele. Me comeu dentro do carro, vai dizer que não gostou. Foi bate, bate na xereca, que chega me machucou. Bate, bate na xereca. Agora, agora. Bora, meu amigo Renan da RW. Ah, tá na área. Ah, tá na área. E aí, Patrick Lobo, tá na hora agora! Vai! Olha o barulho da cama. Bora, Dieguinho! Bora, Rock Doido! Segura, segura, segura! Toma na vacina! Toma na vacina! E lá no final do ano é revoada quase... Me prepara que sábado tem Salinas! Na vibe do Croco! Os DJs do Crocodilo, mais MC Louro, o Vitor Pop, vai ser bagulho doido. Tá todo mundo convidado, sábado tem Salinas, a apresentação única do Gordudinho. DJ Udia Bravo, porra. Essa é mais uma com a marca Inbet, vai ser bagulho doido. Bora pra cima! Amigo Mestre Dan, a Tati Moranguete, um abraço especial ao nosso parceiro Christian Pereira, ele e o Thiago Ronald, Thiago Ronaldo, a Camila que está no berço hoje, parabéns Camila. Bora Quiabo, bora Skill, bora Pamela. Toma na batida, toma, toma na batida, toma, toma no batidão, toma, toma no batidão. Bora virar mais uma assim, ó. Vai quebrando, vai dançando, vai quebrando esse quadril, quebra, quebra esse quadril. Joga esse anzol, joga, joga esse anzol. Só quem tá solteiro, joga, joga esse anzol. Bora, maninho, que o bagulho tá doidão. E a galera vai dançando e vai fazendo caqueado do gingado balançado. Bora, maninho, vai detonando, detonando, detonando. 5, 4, 3, 2, 1, sal, sal, sal. Japa Gravações CDs. Tá gravando? Gosta mesmo de mim. Vai me dizer. Isso, canta bem alto. Isso é amor. E o meu parceiro Wallace e Salles também. Tá na área, bora, olha assim. Tá na área aqui. Aqui. A referência da impressão do Pará. Se morde de amor. Agora! Eu não quero tocar em você, oh baby. E fazer. Se liga no som, no som! Essa música é firme, ó! Sei que você pensa, amor, é do seu jeito. DJ Dieguinho Showman! Tão quebrado por inteiro. Amar! Nosso Croco Red! Amigo Felipe Freitas, amigo Edgar Metralha, bora Edgar! Quer mais? O rei do camarote. Surpresa. Amigo Nego também da na área. Assim. É os Croco Red aqui comigo. E lá vem mais uma daquele jeito, assim, ó. O nosso amigo empresário Felipe do iPhone. Ele também tá na área. O homem que comanda o iPhone Belém do Pará. Alô, Felipe. Sinta-se abraçado aqui pelo Gordinho Verdinho. Agora! Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma vez te fiz sofrer, foi loucura. Tô no rock, tô nem vendo. Meu amigo Eldo, John John, motora malucão. A sua O André, bora meus mal falados. Meu amigo Cirlan da Top Smart. Já confirmou em Salinas sábado. Vai levar o macaco, o Alas e Salles, meu Deus do céu. Também aqui na frente do Borestilo. Você, na companhia da sua esposa. Meu parceiro Quiabo também, bora Quiabo. O Kid do Croco tá na área, o Cecílio Bombinho. E aí, como é que é, Cecílio? O nosso parceiro Rafael Trindade também. O Fabrício Urso. Meu amigo Tigrão tá por ali também, bora Tigrão. Manda K47. Olha a Barbie da NET. A mulher do Cainago. Não. Não. E aí? Não me ligue mais. E aí? Me deixa aqui, a dor vai. Olha o pãozinho, fica emocionado quando toca essa música aí, Rodrigo. E o meu amor por você. Bora, Rodrigo do Aço. Bora, Suane, segura aí, ó. E o vereador Pãozinho gosta dessa aqui. Yes. Pra dançar, pra curtir. Ingrid de Lisboa. E a nossa amiga Jelly Cordeiro. As primas. Amigo da equipe Sigo. O Nath Steve Reis. Olha o César. Os brothers. Não me ligue mais. DJ Popstar lá da Lomuzinho que tá na área. A dor vai passar. E o meu amor por você acabar. Toma agora! DJ Dinho Pressão, energizando toda a galera. Só as melhores no Melo de Assim, ó. Descobri porque me abandonou. Em torno só de você, meu mundo sempre girou. Yeah. E me fazia tão bem. Sentiu. O nosso amigo Ivan da Pedreira tá no berço hoje. Parabéns, Ivan. O Ivinho da equipe 5 Mariguinho. Ainda não entendi o que fez você partir. Chefe Max, fosse... esse tem moral. Um e aí, Chefe Max? Lágrimas. Nunca mais um camarão rosa, né, pai? Eu sofro demais por amar você. Agora! Irei suportar pela vida passada. E o meu parceiro Spike na internet falou: essa aí tem que tirar o chapéu. Você, ele dá valor e relembra. Spike! Na verdade, ele tava com saudade, gente. Foi passar um dia em Fortaleza e já chegou morrendo de saudade de curtir a referência. Pra quem não sabe, o Chefe Max é um dos melhores cozinheiros de Belém do Pará. Esse tem moral. Chama um abraço, nossa amiga. A Karen Veloso e o Derek da Top Cell. Arregaçando tudo! Você, e no nosso telão! Coração, bota logo a RA Boutique do Telão Brasil! Outras, e a marca Duke Gold segurando isso! É a marca que veste e patrocina o Gordinho! E tem muita novidade na loja! É, e aí, Anderson, segura! Sim, daquela sentadinha. energia que tu tem. Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném. Eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, e vai dançando. Bota neném, se não for você, não vai ser ninguém. Eu vou falar que não quero beijando sua boca, falar que te amei. Olha o rei do frango da pedreira. Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Cê vai beber, vai chorar. Chama! E o nosso amigo Elon! Hoje à noite, o Elon Ataque! Rolê, e o Anjinho Produções! Cê vai beber, vai chorar! Eles já mandaram avisar, Spike! Vai... Prepara as salinas que sábado vai chegar chegando! O bagulho vai ser doido no sal sábado, Boninho! As instalações agora tudo! Volta rapariga, sem você tá complicado. Tá difícil demais e que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco. Esquece, pai. Se me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Nosso som é macio, você vai gostar. O piseiro tá rolando e não pode parar. Festa na roça é assim. Segura minha mão que você roda pra mim. Cê dança assim comigo. Vem de ladinho que eu te ensino. Vai lá comigo pra valer. Estourada. E você? Vai dançar assim pra mim. Se jogando pra cima. Vamos juntos. Chamega. O vizinho vai. Quem gosta é o Chef Max. Chef Max do Animal. Vai dançar assim pra mim. Se jogando pra cima. Vamos juntos. E nossa amiga Erika também tá na área. Um abraço pra você, Erika! Tá curtindo aqui a referência do Caribe Show! A referência Impressão do Pará! E é sempre em nome do maior site de aposta que paga na hora! Dá de chute certo na cena, Brasil! Festa na roça é assim. Na hora de você fazer a sua aposta online, esse é o Paga na Hora. O melhor que tem no Brasil é o chute certo na tela. Vai comigo pra valer, só eu e você. Vai dançar assim pra mim. Dali, DJ Dinho! Bora dessa e tá cantando isso aqui ao vivo lá em Piraba. Cê é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz. Pipa na sua trecada e corpo colado, vem dançar comigo. Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade. Vem matar logo, desiste, faz isso, vaqueiro feliz, verdade. Vem matar logo de beijo, quando te vejo acabou com a saudade. Eu tô querendo te beijar de novo. Me enlouqueceu. Tudo que a gente já fez foi pouco. Quero sentir seu corpo no meu. Tô querendo te beijar de novo. Teu beijo me. Tudo que a gente já fez. Meu amigo Gleidson, o cara que comanda a Vitória Veículos. No bota no telão aí a Vitória Veículos. Tá afim de negociar um carro, financiar. O cara é responsa. Sempre fazendo a diferença. Cê é pegada. Vale Vitória Veículos no telão aí, ó. Vai trocar de carro, já sabe. Quero ser... Amigo Gleice, é o cara que tá comandando a Vitória Veículos. Da vida de felicidade. Dali, DJ Dinho! Ela é mais velha, sei que viaja na minha. Me chamou pra casa dela pra fazer uma malicinha. Eu muito inocente, sem saber de nada. Me jogou pelo sofá. E aí, passarinho? Família Pressão. Aí começou a tirar a chuva. Escama, vai. Pode te tirar a roupa, não fique nervoso. Tudo que eu fizer, eu vou fazer muito gostoso. Eu me amarro no novinho. É mesmo, é mesmo. pra minha cidade. Eu me amarro no novinho. Pra minha cidade. Porque essa noite eu vou tirar sua virgindade. Vou tirar. Vou tirar sua virgindade. Vou tirar. Vou tirar sua virgindade. Vou tirar. Vou tirar. Vou tirar sua virgindade. Virgindade. Vou tirar sua virgindade. E é desse clima, pai d'égua, que a gente vai reforçando o convite. Prepara tudo que hoje, sexta, o nosso encontro é lá no Ponte. E a mulher paga só um real a noite toda. Conexão RDF, São Martin. Tô de pente alongada, as bichinhas ficou afim. Da fuga na blazola, os moleque com escama. Ela gosta dos 17 dos bolsinhos da pirocona. Ela gosta dos 17 dos bolsinhos da pirocona. Tá de marola, quer acabar com a minha festa. 17 anos comigo, não tem conversa. Me esquece por enquanto. Quietinho. Isso, no clima, vai. As coisas de ano. Ano que vem, mas tá rindo a versa. Passou de 18, qualquer. Amigo Dedé, que é a primeira dama. E no nosso telão, JC Auto Serviço. É JC Auto Socorro. Tô solteira agora. Bora, Brasil! É doido, é? JC Auto Socorro. Na rua Pires Frango. 1482, Marituba, Pará. Segura, João, no telão aí, ó. Bora pra cima, moleque! Calma aí! Bora, meu parceiro Jabá! Fica fuder na cama, também quer transar na laje. Então brota na minha casa que hoje vai ter maldade. É que ela tá... Vai rolar o concurso do funk! Eita! O empresário Arthur Menezes já confirmou presença sábado em Salinas. Bora pra cima que vai ser bagulho doido. Hoje o concurso do funk vai ter o patrocínio dele. Sabe de quem? Arthur Menezes. O homem que comanda a cúpula, meu. Ele mesmo. Ele e o Spike. Agora. Dedeco do Frango falou. Quero patrocinar, mas minha mulher não deixa. Se patrocinar, apanha. Meu amigo Edson, o Leite já falaram. Pode mandar pegar o galo. De outro planeta tem. E a CDC vai patrocinar. Ela bola um beck dentro da Mitsubishi. Nós só bebe o uísque, ela é na carreira do pó. Vem pra Camaragibe da xereca por menor. Tô te falando, mano. Daqui eu vou sarrar no seu bang. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O peito alongado, cabelinho colorido. Oi, ele quer sair comigo. CDC lá, mano. Ele é bandido. Vai, macaco. Macaco tá com trauma de viajar pra longe. Bandido. Ah, vai atrás desse desgraçado, mano. Só quero ver ela aí passar ali atrás de mim, falou. Sábado eu vou passar ali, não quero nem saber, mano. Até ela me achar na Atalaia, mano. Já curti muito. Então bota que eu vou sarrar no seu pé. Então bota que eu vou sarrar. Eu acho, macaco, que tu tem um GPS em ti, eu acho. Essa de gaçada te achou lá na bica, mano. Bota. Olha o marido da Kate Maia aqui, ó. Os caras veio de outro planeta aterrissaram em Recife. Já pra gravação. Ele mesmo. Vai assumir a Kate Maia essa semana em valor. Carreira do pó, vem pra Camaragibe da xereca por menor. Então bota. O empresário Quiabo também tá na área. Ele quer sair. Da companhia dos filhos da GDS. O peito alongado, cabelinho colorido. Bora, bora! Rapidamente ela vai descendo, lentamente ela vai subindo. Essa novinha no meio. JBTH, Luísa, Chicaca, um abraço pro Chicaca. Esse bom pra escrever, né? O concurso do funk já tá valendo. os patrocinadores vão começar a patrocinar. Já tem patrocínio da CDC ali. Já tem patrocínio do Dedeco do Frango. Arthur Menezes vai patrocinar. Vai lá, Filipão, vai lá. Som de ladrão. Muito louco, eu gosto é disso. Mano, já tem 50 conto, já tá valendo o concurso já. Ele é no fim. Rodrigo do Ácido na sua. Fica com uma novinha, ela. Agora, povozinho, prepara, pai. Falou que eu era fraco. Hoje tem ponte. É assim, bora. Já sabe, o ponte é show, pai. Não é seu colchão. Ela ficou surpresa quando abaixa o colchão. Ai, meu Deus, que o pau e morre. Ai, meu Deus, que o pau e morre. Ele é novinho e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Me bata, mano. Tu tem 15 anos e já tem. Vai te fuder. Você vai me dar. Você viu o que ele fala, esse desgraçado aí? Não empata, mano. Ele é novinho e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Eu sei que tu tem. Ai. Você vai me dar. Ai. Eu sei que tu tem. Você vai me dar. Ah, papo do reino. É o menino do mundo. Claro. E aqui no nosso telão, Ricardo Estidores, o gás da referência. Alô, Ricardo, prepara que hoje eu tô chegando. A maior empresa contra incêndio do norte do Brasil é Ricardo Estidores no telão. Ricardo Estidores. Nossa filha da puta. Tem moral. Bora, dona Cleice. Cleice Medeiros, segura. Pirocado de margem. Já. Concurso do funk. Vai acabar com o tipo. Mano, o bagulho vai ficar doido agora. Toma vagabunda, pirocada de bom. Valendo! Valendo 100 conto e mais 50 no Pix. Só sobe quem tiver Pix. Quem não tiver Pix não sobe pra dançar. Papo do reino, é o barca na batida, neguinho. Depósito de bebida São Bernardo vai patrocinar um galo no Pix. Valendo 150 o concurso hoje. Alucinado. Até agora. Desceu e viciou na minha vara. Nós fumou um beck, ela ficou muito lombrada. Levou sua pressão e ficou apaixonada. Pegou a voz de